Occasionally. Solo Salvador, trip 9968. Autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado na Alfa, reportar antes da Juliette. Para o táxi trip 52, dono 664, a bordo, alterna Recife, com 4 horas de autonomia. Trip 52, dono 6, aguarde. Gol 161 no 3, aguarde para o pushback. É, confirme para o 9968, se é o pátio 3. Gol 161 no 3, mantenha posição, aguarde pushback. Batendo posição então, gol 161 no 3. Trip 52, 16, autorizado táxi, via Índia, ponto de espera pistão 10, chame torre 118 decimal 6, às vezes de altímetro 0, 12. Ponto de espera 0186, 02, tipo 216. Solo, trip 9968. 9968, autorizado parte 3, via Alfa e Kilo, posição 04. Sente, Alfa e Kilo 04, 9968. Solo Salvador, Webjet 5827, gate 06 para pushback e acionamento. Acionamento, Webjet 5827. Solo 398, complete aproximação, torre 98 decimal 6. 96, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, eu vou no 398. Bruno 398, boa noite, reporte sino externo, baixado e travado. 398. Gol no 613, após a aeronave da trip na sua retaguarda, autorizado iniciar o pushback, chama para táxi. Bem, após a passagem do trip, prossegue, o voo no 63. Ingressando na do vento, limpo 00. 20-00, um tráfego bom, a milha do externo. Série, se for um novo 360, alongar a perna do vento. Se possível, alonga. Gente, já pode cruzando lateralmente com o 737 do gol. Abortar aí. Sempre gol no 398, baixo travão. 647, solo, fono 1, libera a direita, chame 121, decimal 9, solo. Gente, levando direito 219, 647. Gol 1398, tráfego no circuito de tráfego, perna do vento, vai passar à sua esquerda, não vai interferir com a sua aproximação. Entre de superfície, uma centena, 11, não é pouso autorizado, pistão 9, teve pouso, gol 1398. Rio 9647, livrou na sua esposa. Rio 9647, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, posição 01. Alfa, Kilo, parte 3, posição 01. Air Europa 083, escoca idêntico, clear, bom for arrival, discernimento em 4,000 feet, altimeter 1013. Como número 2, o olhinho por 00, já encontrei embaixada e travado. 309 agora. Aguarde pista livre. Arena pista livre, Avento 00. Na 885, grato. Obrigado, partidas estão completas, ponto sinal aí, muito obrigado, até a próxima. Para ataque. Fala com a Manu aí. Solo Salvador, boa noite, o Santos 3561, pronto para puxa acionamento no box 04. Santos 3561, aguarde acionamento. Aguardando, 3561. O objeto 5827, informe alternativa. Antena com fins. Objeto 5827, aguarde táxi. Não aguardo. Treino 8, solo 14, libera direita, chame 121 da décima lado. 219. Uno 3, está com 15.156 com 3 horas e 40 de autonomia. Alterna com fim. Gol 16113, autorizado, táxi via Índia. Quando espera a pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajustímetro 10013. Cliente, confirmando ajuste, Mili 13? Eu traço na curta final ali, mantém captura. Eu vou atrás da Juliette. 3152, boa noite, assino identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantém o nível 050, o ajuste na 0 no 3. 050, ajuste ao padrão, tá? 5827. Autorizado o táxi, seguindo a aeronave da Gol, que já está na faixa central. No ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 013. Seguindo a aeronave da Gol na faixa central, ajuste no 013, web 5827. Vigila 52, copiou o controle. Controle Salvador, está 3152. Então, 3152, como recebe o controle? 5 por 5. Gente, vou ITAP da presente. Direto, ITAP, obrigado. Saiu do 2224, é um tráfego no chão, um tráfego na perna do vento, decolou e curvou à esquerda. O vento 1 a centena, 99, livre de decolagem, pista 190, passarela. Decola, curva, esquerda. Ponte Veradão no zero, pronto, trip 5-2 no meio. O nome ali mantém, captura no zero. Ali mantém no zero, tudo ali. Salvador, Oxanã 63, Nozão. Nos confirmando, conforme desceu de saída, mantém pro até 3.000. Corrigindo até 2.000, segunda milha após curva esquerda na mão. E chama o controle da 935. Chama o controle da 935, mantém o perfil 2224. 706, 398. São 3561, após a passagem do Boeing da WebJet, autorizado iniciar pushback, chama para ataque. Autorizado após a passagem do WebJet 3561. Torre de Salvador, coisa boa, voando 6, 1, 3, se aproximando, ponto 0, 1, 0, pronto. Número Havana 3, boa noite, mantenha um forte de fé. Vai manter, boa no meio. Esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.35, transponder 5033. 50 Recife. Vai já 10, chuva esquerda na Puca, Caju, 1935, adiciona 5033. Janela 6310, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Contará, obrigado. P52 na meia autorizado a decolar, vento 90 graus, 10 nós. Decolagem 0 5 2 0 autorizado a girar base, baixar na final, baixar travado. Vive base, reporta o sinal, baixar travado, linha para 0. Felipe, 5-2 no meia, decolou 2-0, chame 199, decimal 35, por favor. 935, obrigado. Felipe, 5-2 no meia. Felipe, 5-2 no meia, contato errado na decolagem, submantém o nível 130 e sai da PUCA. 130, quando possível, voa Conde. Voe Conde, 5-2 no meia. Conde, 5-2 no meia. Menos 3, após o P3 na final, ali mantém, já no 0. Após a passagem do Força Aérea, ali mantém, com o 0 na 3. Prossiga 2224. Por gentileza, Salvador, estamos cruzando 9,5, acho que vai ser a centena. Quando possível, você poderia coordenar com esse proa do lixo, por gentileza? Aguarde, 2224. Aguarde. Salvador, o TAN 3561, está com 77 a bordo, 4 horas e 100 de autonomia, alternando com o FINS, próximo táxi. Meu pé direto Luna vai chamar estabilizado, Mercury 3, 2, 2, 2, 4, da presente, voo Juazeiro. Juazeiro, da presente, obrigado, Salvador. Já no ponto de espera da 102786, o TAN 3561. Detonamento no gate 5536. Autorizado 5836, livre sonar, sempre vamos para ataque. Autorizado 5836. Busca gerar mais, eu nem puxo. 3, reduce speed to 2109. Reduce speed to 1109, 0506. O 3, autorizado decolar, fecha na 0, vem pra 109 reais. Sempre decolagem na 0, vou no 6, 1, 3. Correção, sub mantenha nível 350. Chame Centro Recife no 26, decimal 85. Alterna no 33, decimal 65, 2224. 3 decolou 2-4, chame o controle, por favor. Chama o controle, uma boa. Vai girar na base, limpo 00. 00, reporte nacional, baixado travado. Temos final, baixado travado. 201, no ciente da informação ISC, pronto, cópia Galeão, nível 380. Oceané 6201, autorizado Galeão, nível de voo 380, via Upper Zulu 10, pista 10, curva direita, saída. Dael, Leda Bridge, controle 1-1-9-35, transponder 5032. Autorizado, nível 380 para o Galeão pela Upper Zulu 10, decola da pista 10, curva direita, saída Dael, Leda direto Bridge, controle de saída 1935, 5032 é o transponder, Oceané 62, 6201. Oceané 6201, reporte para acionamento. Amarim. Sinal, baixado travado, nível foi 00. Precisa tocar RMT, pistão no 0, Olimpo, se juntou uma centena, 2-9. Evita cair a metida. Europa 083, descendo maintain 3000 feet, altimeter 1013. 3000 feet, 1013, Europa 083. B112, autonomia 0250, alterna Fortaleza. Objeto 5836, autorizado táxi via Índia, ponto esfera pistão 10, chame torre 1118, decimal 6, ajuste de altímetro 10013. Estados 0013. Pela Índia, torre 186, quanto são 5, 8, 3, 6, 9. Fala, Salvador, bom, boa noite, é o 35241, centro da USP. 1000 feet, altimeter 1013, cleared final approach, last hey, runway 10, report steps, and reduce speed to 1809. Not the first PTR in left 1-0, reduce speed, call you established. Pós Monte Claros, controle 119-35, transponder 5162. Final, estão no zero, Pampa Vista, faz trabalho. Resina 52, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guardado. Olimpo 00, tu põe MT 27, curva esquerda, perna do vento, reporte, ponto médio da perna do vento. Esquerda, perna do vento, reportaremos ponto médio, nem puxa. Bom, cotovelo correto, chame pronto para acionamento. Chamarei para acionamento, tudo bem, Solo, Salvador 3662 da TAM, entre as condições do campo, Natal 390. TAM 3662, eu tenho pré-autorizado, nível de voo 370. Tem uma ajuda, pronto, cópia. TAM 3662, autorizado Natal, nível de voo 370, via Upper Zulu 10. pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 119.35, transponda 5036. 3662 autorizado, Natal, nível de voo 370, conforme o plano anterior do Lu 10. Decola da 10, curva na esquerda, na fuga, transição de paro, controle 19935 e o transponder é o 5036. Tão 3662, chame para um estacionamento. Chamaremos quando pronto. Entre superfície 199 nós, para informação, o tráfego na perna do vento não interferirá com a sua aproximação. Tá, sim, edita 3152, livre pouso na 10. 500, 360 pela direita, repórter interceptando a perna do vento. Ponto médio da perna do vento limpo e 00, visual com 2 tráfegos. 360 pela direita, repórter interceptando a perna do vento. 360 pela direita, repórteremos interceptando a perna do vento limpo 00. 95827, decolou os 29, chame o controle em 199.35. Coro 193. Curva direita, saída Dael, Leda, Bridge, controle 119.35, transponder 5026. Correção, confirme a aeronave que chamou o controle. 6748. 6748, boa noite, SN identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 093. 050, descendo, identificou na Mari, 6748. Controle Salvador, boa noite, Webjet 5827, passando 3.700 pés. 5827, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, voe Leda da presente, após Leda Bridge. Autoriza Bridge, a presente. Voe Leda inicialmente, aguardando Bridge, 5827. Leda aguardando Bridge, Webjet 5827, grato. Gol no meio no 3, submantém o nível 360. Chame Centro Recife, 128, decimal 8, bom voo. 288, obrigado, tenha uma boa noite. Boa. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, autorizado. Cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. 3662, ação pronto para o estudante de acionamento, ponte 8. Quase tarde, né? Prossiga, TAM 3662. Pronto para o estudante de acionamento, senhorita, ponte 8. TAM 3662, livre acionar, chame pronto para táxi. Chamaremos pronto para o táxi. 9, obrigado, bom trabalho. Helico 009360, pela direita. Mais um 360 pela direita para o Olimpo 00. Europa 083, winds 110 degrees, 10 knots, clear to land, runway 10. Air 310, Europa 083. TAM 3152, autorizado em táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai chamar Alfa 3152. Salve Salvador, boa noite, 889 da Gol, autorização Galeão 380, com a informação Whisky. Cabeceira 10. Após a aeronave na curta final, ali mantém na 103561. Gol 1889, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Gol 1889, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1119.35, transponda 5040. 360, autorizado Upper Zulu 10, decolando a 10, curva direita da El, Leda, 13.1935, controle 35040, transponda. Gol 1889, saída da El, Leda Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Da El, Leda Bridge, gol 1889. Gol 1889, chame para acionamento. Interceptando a perna do vento, Olimpo 00. Olimpo 00, alongue a perna do vento por 30 segundos, vire base, aguarde, pista livre. Alonga a perna do vento por 30 segundos, gira a base, aguarda a pista livre, vem para o 00. Alpha 083, on the ground at 33, take to the right, contact 121, that's 19. 119, Robert. Antes da Juliette, TAM 3152. TAM 3152, autorizado a ingressar na Juliette, posição 01. Para 01, TAM 3152, via Juliette. TAM 083, runway bagage. Alpha 083, approve the taxi via Alpha. Report before taxiway Foxtrot. Alpha report Foxtrot, Europa 083. Before Juliet. Before Juliet, Europa 083. Tirando base, limpo 00. Eu limpo, girando base. Reporte na final, baixado e travado. Reportaremos final, baixado e travado, limpos. Calé 6310, aguarde. 6310, aguarde. Oi, boa noite, objeto 5836, tá pronto. A gente vai manter a ponta de espera. Mantendo. 3561, não, decolou aos 3, 4, agora controle, bom voo. Tá, 3561, 6935, até a próxima, obrigado. 6301, 6201, desculpa, está no gate 3, tem estimado para o feedback. O Sené 6201, tem uma aeronave da Airbus da TAM que vai iniciar o táxi, está na posição 08. Ah, bem baixinho, tá aguardando, hoje na 6201. Para o táxi, 662, então, no 20 a bordo, 2 horas 42, alternada Fortaleza. Salvador, boa noite, o táxi 3561 transfere saída Arbor. 3561, sobe para o 360, contato radar vigilância. 360, táxi 3561. Concordo na proa do Alfa, Romeo 363 para o trip 5216. O objeto 5827 chama Centro Recife, frequência 1251, alternado no 3325. 1251, alternado, confirma alternado? 3325. 13325. Controle trip 5216. Mantenha a proa de Conde 5216, após Aracaju. Mantenha. 36, é forte curvando à esquerda para a perna do vento. Coito 36 Lima, tem a captura no zero. Lima, tem um zero, é 536. Your gate is 10. Set up 03 after Airbus that done approved the taxi via Juliet April 1. Gate 10. Gate from 110, Europa 03. 3, autorizado ILS, na 748. Autorizado a decolar, pista 1 no 0, vento 1 a 180. Livre decolar, vida 1 no 0, 5836. 203.